Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema, e essa é a nossa sexta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, o que você chama de trevas e macabro, ele chama de local de trabalho. Marcelo Pereira. Fala, caros amigos ouvintes, e nesta noite, que o mal esteja presente. Aqui com a gente também é com muita honra que nós recebemos o diretor do filme Mal Nosso, Samuel Galli. Boa noite, galera. É um prazer aí esse bate-papo com vocês. Vamos falar de terror, né? Vamos falar de terror, responder tudo, né, Samuel? Vamos nessa. Seja bem-vindo aí ao RatosCast. É um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso podcast. Parabéns, primeiramente, pelo filme. Eu já tive a oportunidade de assistir o filme. O Maguinho vai ver quando entrar em circuito, né, Maguinho? Justamente. Eu acho que ele entra daqui a 2 semanas aqui no Rio. Rio, dia 21. A gente fez uma estratégia 21, daqui uma semana. Então é isso aí. Mas com certeza, estarei lá, presente. Pô, legal. E outra coisa, o prazer é meu. Cara, amanhã vai soltar o filme. Eu tô super cansado, mas é um prazer e é um motivo de energia estar conversando com dois caras aí que gostam de terror. Eu tô super feliz, o prazer é meu. Obrigado, Samuel, mais uma vez. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos episódios, todos os nossos episódios, no nosso site ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos de Cinema também no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Twitter, no @ratos_cast. Além disso, você pode nos enviar mensagens pelos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes, Castbox e Spotify. Nosso tema de hoje é o filme Mal Nosso, de Samuel Galli, que aqui está. Filme de 2017, que entra em cartaz agora, esse mês. Aqui em São Paulo, dia 14 de março. E no Rio, como ele falou, dia 21. A produção teve um orçamento de apenas R$350 mil. Participou de mais de 30 festivais internacionais, incluindo o Blood Window, de Cannes, o Moscow Film Festival, o Fright Fest, New York Horror Film Festival, venceu o prêmio de melhor filme de terror da América Latina no Macabro Film Festival do México, muito conhecido, também melhor diretor no A Night of Horror da Austrália. Na sinopse oficial, conhecemos a história de Arthur, um homem com poderes mediúnicos, avisado pelo seu mentor espiritual que uma entidade demoníaca pretende destruir a alma de sua filha. Ele toma medidas drásticas, contratando um serial killer nas profundezas da Deep Web. Samuel, vou começar com uma pergunta direta, que é uma curiosidade pessoal também. Por que começar a carreira do filme internacionalmente? Você pensou isso? Foi uma coisa planejada ou simplesmente aconteceu? E deixa eu te perguntar outra coisa também. Por que você levou 2 anos para lançar o filme no circuito brasileiro? Tá, vamos lá. As duas são bem ligadas, as perguntas. Foi planejado lançar internacionalmente porque o público brasileiro, eu sinto que ele precisa de uma chancela internacional, de um selo de aprovação para levar filme de terror a sério. Isso quando a gente rodou o filme em 2015. Graças a Deus veio uma onda de outros filmes aí que deram um up no gênero. Mas o espectador de terror, ele é um público muito exigente, porque ele presta atenção na fotografia, ele presta atenção na trilha sonora, ele presta atenção no roteiro. Diferente de um público de comédia, que é um público que tá preocupado só com o texto. Ele quer ver o que ele vê na TV, no cinema. E o público de terror, ele precisava, eu precisava dessa chancela do meu filme, entendeu? Então, por isso que a gente pensou em ganhar festivais lá fora, ganhar peso e vir pra cá. E pras distribuidoras também acreditarem, né? Porque você pode fazer, na época, se você fizesse uma nova obra-prima, um novo Exorcista, dificilmente, se você fosse direto numa distribuidora, uma distribuidora ia pegar seu filme. Sim. Quase impossível. Chegou o filme, só a distribuidora quis apostar nele depois que o filme rodou 2 anos. Porque a gente foi tentando, conversando, e durou 2 anos para a gente conseguir uma distribuição que seria legal tanto na janela de cinema quanto em outras janelas, né? Certo. Video demand, etc. Foi uma proposta legal que eles fizeram. Certo. E o filme teve críticas muito boas lá fora. Eu cheguei a ler algumas críticas em inglês e até de Portugal também. Teve um impacto muito positivo, né, lá fora. Teve. A gente só teve crítica positiva lá fora porque a galera achou um filme com uma estrutura diferente. Essa mistura, esse blend de gêneros, subgêneros do terror que a gente procurou fazer. Deu muito certo lá fora, a galera gostou bastante. Tem o problema da língua portuguesa, né? Sim. É uma barreira muito grande. Os caras não gostam de ler legenda, alguns países preferem o filme dublado, tem todo um problema, mas deu muito certo lá fora. Na verdade, eu descobri o Mal Nosso procurando filmes, né, que iam estrear e tal, filmes de terror que saem um pouquinho dessa vertente que a gente já está acostumado, que é de jumpscares, né, que é tudo já um pouco mastigado, entendeu? E aí eu descobri, passei pro grupo e a galera curtiu, e eu acho, cara, que o nosso cinema precisa mesmo disso. Eu acho que tem uma onda já há alguns anos, estamos engatinhando ainda, né? Sim. Mas eu acho que toda a intenção, toda a fomentação de um filme de gênero, de cinema de gênero, é importante pra nossa indústria, né? Que ainda está engatinhando ainda. Mas uma pergunta que eu queria te fazer, independente dessa dificuldade, né, de ter um filme de gênero no nosso cinema, como é que você está encarando a dificuldade no circuito nacional com essa avalanche de filmes de comédia que assolam o nosso cinema, né, e como é que você está esperando a recepção do público com filmes que é difícil o acesso, né? Olha, você sabe que quando eu estava rodando o filme, eu tinha na minha cabeça, a maioria das pessoas tem, pô, esse gap que tem no cinema nacional, que ou é comédia, né? Ou é filme muito cabeção, art house, e um por o resto do comédia tem esse gap no meio. Eu achava, cara, que era culpa dos produtores, culpa das distribuidoras. Cara, e não é, cara, entendeu? Não é culpa, né? É cultura nossa. É muito risco você botar sua cara e jogar um produto muito diferente, entendeu? Tem que ter muita coragem. Tem que ter coragem de todo mundo envolvido na produção do filme, na distribuidora, porque a pessoa tá acostumada com uma batida, você dá uma coisa completamente diferente para ela, é um risco comercial, é um risco artístico para sua carreira. Então, não é... É uma coisa complicada, cara. Tem que cevar aos poucos. O Mal Nosso, por exemplo, é um filme difícil. Eu podia fazer um filme, um filme comercial, uma receita de bolo, copiando filmes gringos com orçamento ínfimo. Ia ser ridículo. Não tinha por que fazer isso. Então, eu fiz um filme completamente diferente para incomodar mesmo. É um filme que ganhou peso lá fora, por isso que vai no cinema. E a minha reação, espero que as pessoas gostem ou se sintam incomodadas, entendeu? Faz parte, isso tem que ter coragem, tem que ter distribuidoras com essa consciência, porque se você for educando aos poucos o gosto da plateia de cinema para outros gêneros, o leque aumenta muito mais, entendeu? Espero que as pessoas comecem a não enxergar filme nacional como um gênero também. As pessoas... nacional, romance, comédia, uhum. E comecem a diluir isso um pouco. Falando um pouco sobre essa questão do risco, né, que você citou aí, definitivamente é ousado você começar a sua carreira, esse seu primeiro filme, né? Você começar a carreira com um filme de terror, que é, como a gente tá falando aqui, um gênero que tem muita gente que gosta, mas tem muita gente que não gosta. Por exemplo, a gente chegou a comentar sobre críticos, né? A crítica, sim, geralmente ou ama o filme de terror ou odeia o filme de terror. É, sim, difícil você achar uma coisa no meio termo. Sim, sim. Você escreveu, dirigiu, produziu, teve o dedo em todo o processo. O que, que te atraiu nessa história tão fora do comum, tão incômoda, como você falou? Queria que você falasse um pouco, assim, como é que nasceu esse projeto? Eu sou fã de filme de terror, fiz um curso rápido de cinema lá fora, e eu fiz um curta nesse curso que chamou muita atenção lá no, na AIFA. Não coloquei nenhum festival, porque era um curta restrito ao curso. Depois eu voltei pro Brasil, fiquei com uma obsessão, cara, de equipamento, comecei a comprar equipamento, conheci dois caras, um produtor, o Tato Cianci e o Vitor Molin, e a gente, cara, numa conversa na produtora, assim, cara, vamos fazer um filme de terror? Uhum. Vamos. Se eu fizesse um drama, cara, o filme não teria espaço nem lá fora, nem aqui dentro. E o filme de terror tem muito mercado lá fora, né? Sim, sim. O filme de terror é um filme muito internacional. O terror que funciona aqui no Brasil funciona na Rússia. Você pode achar gente de venda e colocar ele em vários territórios. Diferente de você fazer um drama, que você é mais complicado, né? Foi assim que a gente pensou em fazer o filme de terror. E já pensando no mercado lá fora para depois vir para cá. Uhum. Eu tenho outros roteiros prontos. Vou rodar um outro longo esse ano ainda. Ah, legal, legal. Eu tenho duas formas de escrever roteiro. Quando eu quero fazer um filme mais comercial, você tem que ter a espinha dorsal, tem que ter a sinopse na sua cabeça, tem que ter o começo, o meio e o fim do filme na sua cabeça. Uhum. Parece que eu vi um roteiro comercial. Mal Nosso foi diferente. Eu escrevi várias cenas que eu gostava e fui colocando elas numa estrutura de virar um filme. Então, para fazer o Mal Nosso, eu escrevi uns 3 roteiros para conseguir encaixar os gêneros que eu queria, as cenas que eu queria. Quando você vai cena por cena, voltando cena por cena, você fica mais livre do que você fazer aquela fórmula primeiro, segundo, terceiro ato, desenvolvimento de personagem, do conflito, etc. Foi assim que eu fiz. A primeira cena que eu pensei foi no bar, um pai contratando um serial killer, entendeu? Uhum. Por que ele faria isso? Eu pensava, tem gente que faz tanta atrocidade, a gente não sabe o porquê. Talvez tenha uma causa nobre atrás disso pra cabeça da pessoa, ou talvez seja uma causa nobre, objetiva mesmo. Então eu escrevi essa primeira cena. Daí eu fui pro futuro, pro passado, e fui colocando estrutura de um roteiro. Uhum. Isso é fundamental. A gente entende que o público, né, Samuel, o público prefere tudo muito mastigado, né? Eu acho que é por reflexo do que tá à nossa volta, né? Eu acho que o gênero terror deixa isso muito, muito claro. O público quer ver o jumpscare, quer ver o próprio clichê básico, né? E não o terror que sugeste, que entra nessa nova onda. E eu acho que eu tenho certeza que o Mal Nosso, ele faz isso muito bem, que é instigar, que é deixar a pessoa com o grande questão que eu acho, que é a pessoa ter medo do que está atrás da porta. Sim, a questão é que chega muito pouco filme pra gente aqui no Brasil, né? Sim, é verdade. Chega muito pouco. Então chega só aqueles filmes que são vendas certas. A gente não tem o cinema, a gente não vê o cinema independente americano, que é muito interessante. Ainda bem que tem agora uma distribuidora que é a A24, tá mesclando o cinema independente, o espírito independente, mas com uma roupagem mais vendável para outros territórios. Foi uma iniciativa muito boa do Universal aqui, soltar a Bruxa, né? Que era um filme difícil pro público, mas foi muito bacana e deu certo. Hereditário também veio, que é um filmão. Esse horror mais moderno, né? O próprio Corrente do Mal, né, Samuel? Também é um filme que... Follows pela Califórnia. Sim, Califórnia é verdade. Follows, é. Então acho bacana essas coisas pontuais pra ir... É realmente educação, né? Não é educação no sentido de pejorativo, não. É educação de você começar... Você curte uma camada e você começa a curtir outras, né? Uhum. Você entender outras camadas. Isso eu acho legal. Eu escrevi a crítica do filme, né? Tá lá no nosso site, no Ratos de Cinema. Uma das coisas que eu pontuei na crítica, que foi uma das surpresas que eu tive... Na verdade, você tem um vislumbre disso no trailer, mas eu fiquei me perguntando como é que você ia trabalhar esses elementos, esses ícones do terror no filme. Então, você tem desde exorcismo até possessão, até serial killer, como você falou, mortos que conversam com os vivos. Você tem vários elementos, né? Aquele corpo que se arrasta. Vários elementos de filmes de terror. Frequentemente, por exemplo, se o filme é sobre exorcismo, ele é só sobre aquilo, né? Sim. O filme é só sobre serial killer, ele é só sobre aquilo. Então, você conseguiu trabalhar todos esses elementos dentro do filme. Eu queria te perguntar se isso foi uma coisa que você, escrevendo o roteiro, você achou necessário, ou você realmente pensou, não, eu quero fazer uma homenagem, eu quero colocar um demônio aqui, eu quero que tenha palhaço, eu quero que tenha serial killer, eu quero... Foi uma coisa que você já pensou antes de elaborar o roteiro? Ou você sentiu necessidade, a história realmente precisava disso? A história precisava. Eu, na verdade, eu sou de Ribeirão Preto e eu não tinha contato com ninguém do audiovisual. O primeiro tratamento do Mal Nosso não tinha nenhuma cena explícita. Olha só. Era um terror sem nenhuma cena explícita. Por isso que eu acho que é um terror bem dramático, né? Sim. Ele tem altas doses de drama. Eu não tinha nenhuma cena explícita. Aí eu conheci o Rodrigo Aragão e eu consegui dar vida... aquilo que eu queria. O terror no filme é uma manifestação fantástica dos dramas, dos personagens ali. Eu queria fazer o mal verdadeiro muito cru, real, que é na figura do serial killer, a violência muito real. Eu queria fazer o mal sobrenatural quase inocente, caricato, aquele demônio que a gente tem na nossa cabeça quando a gente é criança. Eu tinha isso na cabeça. E a parte do palhaço, que é a parte espírita do filme, por que que é o palhaço? O palhaço é a melhor representação do ser humano. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, é um ser ambíguo. tudo foi pensado para a história, para o roteiro, para a história do filme. Nada que eu quis fazer uma homenagem aqui, ali. Mas também eu não sabia se era o último filme que eu ia fazer, o primeiro e o último. Uh-huh. Então eu falei, meu, deixa eu aproveitar tudo que eu gosto também. Uh-huh. Unir o útil agradável, assim, para mim. Pelo trailer, né, você nota essas várias vertentes e é o que deixa as pessoas, né, instigadas, particularmente a mim, saber trabalhar com essas opções, né, faz com que o público fique esperando sempre o que vem a seguir, sabe? E é nítido, é óbvio, né, que você não usa essa parte mastigada. Então, isso é muito importante para o que eu disse antes, assim, para que a gente consiga fazer com que as pessoas saiam um pouco do óbvio e que procurem algo que é um pouco diferente, coisa que a gente não está acostumado a ver, sabe? Perfeito. Uma coisa diferente. Vamos ver uma coisa diferente. James Wan, né, que é o mestre da receita, é um cineasta maravilhoso, mas ele tem a receita comercial na mão, mas dessa receita vem vários outros filmes inferiores que vão pro cinema, que as pessoas continuam ainda. É bom botar coisa diferente, né? Uhum. Eu tô muito feliz. Uhum. Eu quero que cause algum efeito nas pessoas, entendeu? Pro bem ou pro mal. Isso que é importante. Ô Samuel, você falou do Rodrigo Aragão, ele faz a maquiagem do seu filme. Sim. Eu curto muito o trabalho dele, ele, além de fazer maquiagem, ele também é diretor, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi a importância dele dentro do processo de realizar o filme, como você falou, de colocar o que você tinha imaginado, o que você queria, as formas dentro do seu filme, como você ia trabalhar essa iluminação, o demônio que tem no filme, né? É, sem dúvida, assim, a parte mais tensa. No trailer você já consegue ver que é realmente, você quer ver todos os detalhes dele e você ao mesmo tempo não mostra todos os detalhes dele, que eu acho que é um grande mérito também. Mas dá pra ver que o trabalho de maquiagem é muito bom do Rodrigo. Isso é verdade. Não, foi um trabalho, o Rodrigo, ele é um mestre de transformar nessa parte de maquiagem de efeito, nada, e fazer uma coisa grandiosa. Ele é um artista, realmente. Eu tinha escrito o roteiro sem nenhuma cena explícita e eu tava um dia em casa, vi no YouTube o trailer do Mata Negra. Falei, porra, cara, tem um cara no Brasil, assim. Eu entrei em contato com ele e eu fui até Pedrocão, onde que ele mora. Uhum. Eu falei assim, ó, Rodrigo, eu tenho esse roteiro, cara, eu tô com essas ideias aqui, a gente conversou bastante. Ficamos um tempo trocando desenhos, ideias para as criaturas do filme. E ele veio para Ribeirão Preto, minha cidade, rodamos, foi super, rolou uma química super legal, trocamos ideia. E foi uma química super legal, deu tudo certo. Uhum. Quanto tempo você demorou rodando o filme, o Samuel? Cara, eu acho, foi 2015, faz tanto tempo. Se não me engano, foram 5 semanas. 5 semanas, sim. Olha só. Samuel, só uma coisa. Como é que foi para os personagens, né? Como é que foi para eles entrarem a fundo nessa história, nessa tua ideia? Porque eu acho que eles têm que comprar muito a ideia do diretor para que eles que o filme consiga ter uma veracidade, né? Como é que foi? Ah, sim. Inclusive, eu queria só, em cima da pergunta dele, fazer uma outra. Tem cenas que eu fiquei me perguntando como que o diretor pediu pro ator fazer. Exatamente, isso, né? Pelo trailer tem você cenas tem nesse filme assim. Que você deve imaginar o que eu tô falando. Ah, né? Em relação ao elenco, todos os atores são aqui da minha cidade, eles são do teatro. E foi uma coisa que eu não tinha outra escolha e também foi o que eu queria. O filme, o filme ele tem muita transição do puro, do impuro, do real pro sobrenatural. Eu queria que esses atores fossem de teatro, porque eu queria. No filme tem camadas que você quer colocar no filme, mas dentro do realizador você tem camadas dentro de você. Que você converse com você mesmo. Eu queria que os atores estivessem numa transição, porque isso também incomodaria o timing deles. Seria um timing, por vezes, mais lento, por vezes mais teatral, por vezes soltaria alguma coisa mais real ali, um tom mais alto. Foi proposital esse elenco que traz uma pegada teatral pro filme. Cara, cenas de pedir pra fazer, cara, você tem que usar seu físico, às vezes, talvez movimentos, você tem que dar uma de ator ali pra parte de movimentação, eu quero desse jeito, eu quero daquele. Pô, eles compraram super a ideia do filme, só que como era o primeiro filme deles, o primeiro filme da equipe, meu primeiro filme, o que era mais importante no set de filmagem era acreditar que aquilo viraria um filme mesmo. Porque tinha 90% de chance da gente não ter dinheiro pra acabar de fazer o filme, ter dinheiro pra fazer a pós. Então ele tinha todas as chances do mundo de não acontecer. Então a gente tinha que manter a nossa vibe muito alta e passou da expectativa, né? Aconteceu tudo o que aconteceu com ele. Eu acho que a gente só conseguiu fazer esse filme porque a gente era muito inocente. Talvez hoje, nas circunstâncias que a gente fez, eu não conseguiria fazer hoje, mas você, depois de 5 anos, você perde inocência, né? Quando você passa por... Você começa a conhecer as pessoas do meio, o que você precisa, o que realmente te interessa. É uma pegada muito forte. Mas todo mundo era muito inocente, todo mundo tinha muita vontade, e eu acho que por isso que deu certo. Todo mundo se sacrificou muito, e o filme é sobre sacrifício por algo maior, e todo mundo ali se sacrificou por algo maior, que era fazer um filme. Você falou aí um pouco dessa dificuldade também, eu queria pegar um pouco nisso. A gente sabe que é muito difícil, principalmente para um cineasta iniciante, para lançar um filme, todo esse processo que a gente sabe que é muito difícil, leva muito tempo realmente, e colocar o filme em vários estados, em vários cinemas, num circuito tão carregado como é o nosso. Eu acho que é importante os nossos ouvintes ouvirem isso, porque às vezes a gente está escolhendo o filme, a gente está na porta do cinema, né? E aí não sabe nem de que nacionalidade é aquele filme, a história que o filme teve para chegar ali, né? A dificuldade toda que teve. Em algum momento você chegou a duvidar que você pudesse lançar o filme no seu país, mesmo você sendo um sucesso lá fora, você tendo conseguido lançar lá, você chegou a duvidar que, porra, no Brasil eu não consegui ainda, será que eu vou conseguir? Isso chegou a passar pela sua cabeça? Né? Cara, passou tudo que você pode imaginar, cara, nesse processo. Muita gente pergunta, cara, como eu começo a fazer filme, eu falo assim, cara, não vou te dar resposta clichê, não. A primeira coisa que você tem que saber é se você é um cara que tem muita resistência psicológica. Mal nosso, pra você ter ideia, do primeiro e-mail que eu mandei dele até o último, que foi hoje, eu mandei um e-mail sobre ele, foram 70 mil e-mails. Dos 70 mil e-mails, eu ganhei 20 sim. O resto foi tudo não. Então imagina o seu psicológico, onde vai. O psicológico seu, você tem que estar muito forte, você tem que acreditar muito naquilo, entendeu? Porque é um não atrás de não. Distribuidora americana, holandesa. Ah, o que é? O filme é português? Não. Ah, a gente venda não. Ah, é porque o filme tem isso, porque o filme tem aquilo. E você, o importante é você... Aquela velha frase do Rock, mas é verdade, né, cara? Tem que cair e levantar. E pra fazer um filme é muito isso. É muita rejeição, muita crítica. É muito pesado as coisas. As pessoas dizem coisas que você pensou, sendo que você não pensou naquilo. E quem tá ouvindo a gente sabe que o filme, quando tá na tela, né, há toda dificuldade absurda que é pra ele tá ali, né, pra gente tá ali sentado e vendo toda a dificuldade, toda a possibilidade de não acontecer, como você tá falando, né, Samuel? Então isso eu acho que é como se fosse uma alma lavada, né, saber que o filme ele vai estrear no seu país, pro nosso público, entendeu? E com grande chance dele ter um sucesso muito grande. A questão toda é, você trabalha 5 anos, cara, pagando. Não é que você recebe ganhando, você trabalha pagando, você precisa ser muito apaixonado. Você tem que ganhar o teu dinheiro paralelo e botar no filme depois, você tem que gostar muito. Cara, é uma conquista muito grande, um filme de 350 mil reais. Entrar no cinema, tem 10 salas da Capitã Marvel e tem uma sessão, duas, tudo, seu filminho de 350 mil, entendeu? É muito legal isso, é motivo de comemoração e... Agora, público depende de vários fatores, né? É que filme que tá passando junto, se não chove no dia. E eu não tô muito preocupado com isso. Já foi uma vitória muito grande pra gente. Eu até falei, cara, eu tô... Chega uma hora que você fala assim, cara, se eu continuar, meu motor vai pifar, entendeu? Então agora é hora de relaxar. A pré-estreia, Marcelo tava presente lá. Os atores, imagina você segurar a expectativa dos seus atores durante 4 anos e não mostrei o filme pra eles. Pra eles verem na tela de cinema. Então foi muito bonito para mim aquilo. E agora é hora de comemorar, pensar no próximo passo. A gente plantou muito, eu plantei muito. Estou escrevendo um roteiro que vai ser um filme grande agora que eu vou dirigir. Esperar que as pessoas que vejam gostem do filme. Se não gostar também, não tem problema. Que xinguem, critiquem, não tem problema nenhum. O importante é que o filme tá no cinema. Se não tivesse também, se fosse para VOD direto, seria uma conquista enorme também, como vários filmes vão direto para VOD. A sorte nossa foi que a gente teve uma... A O2 quis colocar alguma coisa diferente no cinema. E deu certo, graças a Deus. Uma das coisas que, quando eu tava escrevendo a crítica, eu pensei bastante sobre o título. Assistindo o filme, eu pensei muito na relação pais e filhos. Perfeito. É, não só a relação principal do Arthur, que a gente vê mais obviamente ali, né, ele e a filha, mas existem outras relações que permeiam, sim, vamos dizer, essa questão. Sim. E tem o lance do Pai Nosso, né? Isso, pois é. Exato. Por isso que eu falei do título. É o lance do Pai Nosso. Tem uma coisa muito forte ali. Essa questão familiar, você pensou desde o início de trazer pro filme. A gente vê hoje em dia, você citou o Hereditário, que é um filme que aborda muito isso, né? Essa questão da família. Isso era uma coisa que você queria desde o início contar? Porque realmente mexe com a gente, né? Quem tem filho, quem é filho. E também eu queria que você falasse um pouco por que esse título. Como é que você chegou nele, na verdade? Bom, vou te falar, eu sou péssimo pra... Eu escrever o... Eu escrevo, vou bem, mas eu sou péssimo para título. Uhum. Tem uma camada em relação aí, pai e filho, que ela surgiu num terceiro tratamento do roteiro. Ah, olha só. E daí só. Eu voltei e fui adaptei algumas coisas ali que ficou do jeito que eu queria. Uhum. E eu enxergando essas duas relações, pais e filhos, aí que tem duas aí no filme, eu cheguei nesse título, Mal Nosso, que tem esse link também com o Pai Nosso. Vou te confidenciar uma coisa aqui. Uhum. Eu, sei, meu primeiro filme, sempre fui espectador, e, cara, eu não levava fé em crítico nenhum, assim, meu. Eu respeito muito crítico hoje. Eu não pensei nunca que alguém ia criticar meu filme, uhum, né? Fazer uma crítica do filme. Talvez eu nem terminaria o filme. E depois, cara, com tantas críticas, uma compilação de críticas, eu respeito muito o trabalho do crítico. Eu falo até, tem pessoas do meu lado, que realizadores do filme, que são mais sensíveis. A gente teve muita crítica boa lá fora, e a gente tá tendo críticas muito boas ou muito, muito ruins aqui. Tão meio assim, amor e ódio. Cara, eu respeito muito o trabalho do crítico. O cara vai assistir teu filme, ele senta pra escrever. Eu respeito muito. As críticas que pesadas também, eu respeito também. A pessoa, quando ela absorve o filme, ela talvez não tenha... A vida dela não comunica com a sua, ela tenha pensamentos diferentes. Eu acho que é aí que tá a beleza. Uhum. Como filme, as pessoas... E você falou uma coisa importante. Tem críticas que a pessoa... Ela enxerga uma coisa completamente diferente do que o realizador quis enxergar. No seu caso, você enxergou exatamente. Mas tem críticas que as pessoas enxergam uma coisa que eu nunca pensei naquilo. Uhum. E isso que tá beleza. Tem uma crítica que é muito pesada no filme, que o cara enxergou nada do que eu quis passar. Nada. Certo. Só que foi mais nada. Acontece. Nada. É impressionante. Mas é isso que tá beleza. O cara enxergou uma coisa numa obra física, estática, uma coisa completamente diferente do que eu imaginei. Isso é muito legal. Isso mostra que as camadas que tem na obra, né? E eu acho, Samuel, tem uma coisa também que eu acho importante. Quem já viu, né, o trailer, quem já viu o pôster do filme, você nota que ele é muito mais estrangeiro do que nacional, né? Ele parece. A gente tem trailers, bastante. Exatamente. A gente sempre fala sobre trailers aqui, que a gente tem dificuldade, né, assim, de fazer trailer. E o pôster também, o cartaz do filme também não é muito chamativo, o diferente do Mal Nosso, que eu vi o pôster, Samuel, quando eu fui ver se a Rua Bel falasse na estação Unibanco. E eu vi o pôster pela primeira vez, eu falei, nossa, que pôster legal. E aí depois que fui ver que era o nome do filme, que falei, ah, é o do Mal Nosso, mas o pôster é maravilhoso, super colorido. E eu acho que e o trailer também é muito interessante. Você nota essa veia do filme muito mais gringa do que... isso foi uma preocupação. Eu sou muito obcecado por equipamento, né? Eu gosto muito de fotografia. Então foi, mesmo com orçamento pequeno, a gente conseguiu fazer um filme parecer, pelo menos esteticamente na fotografia, em planos, movimentação de câmera, muito maior do que ele é. Tanto é que parece um filme gringo, né? Isso porque eu sou muito fascinado por equipamento, fotografia, minha química com diretor de fotografia é muito bom. A gente quis fazer 2.35, né? Wide, que eu acho também é mais cinematográfico. Então teve toda essa preocupação. Eu gosto muito de fotografia. Coloração do filme muito bonita, ficou pela Psycho Look, que é um laboratório, uma coloração maravilhosa. A gente teve muito cuidado com a coloração. O filme tinha uma coloração totalmente diferente, era um pouco ocre, a primeira versão dele. E a gente foi chegando. Uma coisa, eu queria uma coisa meio Twin Peaks, uma coisa mais soft aqui, uma coisa um pouco mais saturada aqui, contraste. Então a gente foi chegando. A cena do circo tem um filtro soft ali pra dar aquele glow em volta dos personagens. Então foi cuidado com carinho. Cada detalhe foi bem planejado. E fico feliz que vocês tenham achado esteticamente bonito o filme. Falando um pouco sobre a estética também, Samuel, pesquisando sobre o filme, eu vi, tem um post nacional, tem um post lá de fora, e eu, como eu te falei, eu li muitas críticas também, eu vi muita gente comparando o seu filme, no pôster você vê comparações ao Exorcista, do William Friedkin, você vê comparações ao Sexto Sentido, do M. Night Shyamalan, e você vê comparações ao Grave, que é um filme francês de 2016 também, que é bastante gráfico. Foi um dos filmes favoritos do Maguinho no ano que ele viu também. Eu queria te perguntar se você, como diretor, você vê essa semelhança nesses filmes também? O que, que você acha dessa comparação? Cara, essa comparação com o Exorcista, esse sentido, saiu uma crítica, o agente de venda colocou no pôster lá. Eu não concordo, sei que tem aquele lance, principalmente com o Exorcista. Não tem nada católico no filme, né? Primeiro. Uhum. O Sexto Sentido, talvez, mas eu não pensei no Sexto Sentido. Nunca passou pela sua cabeça. Eu sei que tem um lance de ajudar lá do personagem, né? Mas, cara, não é nem um filme que eu acho um bom filme, mas não é um filme que me emociona, Sexto Sentido também. Eu não sou tão fã de Sexto Sentido, não. Eu não gosto, respeito, puta filme e tal, mas não sou fã, não me emociona. Filmes que eu gosto muito, e de outra coisa que eu. Não é charme nenhum, não. Eu fiquei, antes de rodar o filme, eu fiquei uns 3 meses sem ver filme. Olha só. Pra não ter muita referência. Pra não ter muita referência, mas o engraçado é que a tua referência, a tua raiz tá lá e você acaba colocando inconscientemente. Então, por exemplo, os filmes que eu mais gosto é daquele do período de violência extrema francesa lá, que eu não gosto desse termo, mas que é Invasora, eu adoro, Martyrs, né, o Alto Tensão e o Frontiers, do Javier Gans. São os filmes que eu mais gosto de terror. Alejandro Aja também, Você falou do Alta Tensão. Adoro. Invasora, eu acho, cara, o filme, duas mulheres, o filme inteiro, eu acho um filme magnífico. Eu também, Sangrento pra caramba. Sangrento. Bem legal. Martyrs eu acho muito legal, gosto muito. Então, as suas referências são mais nesse sentido, né? O Grave, eu não sei se você viu, ele se chama Raw. Vi, mas não é... Mas, não é essa pegada, também, você não francês acha? Francês também, mas não... Pra mim, tipo assim, é muito longe desses quatro, do meu gosto, né? Eu também sou dos anos 80, meus ídolos, né, foram Fred, Pinhead, Evil Dead, então... Sim. É uma mistura de coisas que fica dentro de você e que você acaba passando pro seu filme, né? Mas essas são, cara, é anos 80, eu gosto. Gosto também, depois eu fui pro italiano, Dario Argento, eu amo. E essa parte desse período francês aí também são as minhas referências, assim, de cinema de terror. Referências maiores. A partir de agora, né, o filme lançado, a gente espera um sucesso grande. Como é que tá o Samuel daqui pra frente? Os outros projetos? Você acha que você segue nesse gênero? Você abre um pouquinho pra outros? Como é que tá a cabeça do Samuel Gale? O filme estreia dia 14 de maio nos Estados Unidos, né? Eu assinei com um agente lá fora, o manager. Eu fui pra lá. Outra coisa legal, cara. Fui na Blumhouse, fui na Universal. Olha que maneiro. Olha só. Isso é um outro papo super legal, cara. Porque eu fiz aquele Water Bottle Tour, né? Fui em todas as produtoras, conheci todo mundo. E eu também agora estou escrevendo o último tratamento de um roteiro. Vai ser o primeiro filme de terror da Paris Entretenimento. Vai ser um lançamento muito grande. Eu estou no terceiro tratamento e vou dirigir. Excelente. Que legal, cara. Vai ser um filme de... O que você pode falar? O que você pode falar? Cara, não... Ainda? Não pode falar muito falar ainda. Nada disso, cara. Nada. É contrato, assim. Claro, claro. Eu não posso falar nada. Mas tá... Eu posso falar que é terror mais puro. Legal. É isso aí. Boa sorte, então, Samuel. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. A gente está gravando aqui, só para os nossos ouvintes saberem, a gente está gravando um dia antes da estreia nacional do filme. Então, você imagina como é que deve estar a cabeça desse cara. Mas você sabe que, pô, conversando, cara, a energia volta, entendeu? É muito legal. Eu adoro conversar de terror, de filme. Eu ficaria a noite inteira aí. Foi um prazer conversar com vocês. Como eu falei, eu já vi o filme. Eu quero ver de novo. Eu tenho algumas dúvidas sobre algumas cenas. Entendendo o que eu entendi, eu quero ver o filme de novo pra ver se é aquilo ali mesmo. E quem sabe um dia, né? Agora não, porque eu já cansei dele. Quem sabe um dia um Mal Nosso 2? Eu tenho ideia do cara. Olha que legal, em primeira mão aqui, hein? Tenho ideia pra sequência inteira, mas eu preciso descansar do primeiro. Foi 5 anos. Claro, claro. Porque ele tem uma deixa pra isso. Ele tem uma deixa muito boa pra isso. Só fazer o convite pros nossos ouvintes, né? Tem a nossa crítica lá no nosso site, Ratos de Cinema, foi o que eu escrevi. O Maguinho fez um Ratos React, que também tá no ar. Há quase um mês já, né, Maguinho? Isso, tá no ar, sobre o Mal Nosso. E o filme tá em cartaz já em São Paulo. Dia 21 entra em cartaz. Chega no Rio. Aqui. Tem mais alguma data, Samuel, sobre estreia ou são essas duas? Vai sair direitinho a programação no... Tem a página do filme Our Evil Movie, que tá em inglês. Na página do A2 Play também vocês podem entrar para ver toda a programação. Então vai estrear em 13 cidades agora, nessa primeira semana. O circuito está muito lotado de blockbuster, está muito pesado. É verdade. E a gente está começando, a gente indo a conta gotas aí. Uhum. E dia 21 no Rio. 21 no Rio. Boa sorte aí pro filme. Obrigado. Tá? Recomendo que todo mundo dê uma olhadinha no filme, que é bem, bem interessante. Fã do terror não pode pensar duas vezes, tem que ver esse premiadíssimo filme do Samuel Galli. Boa sorte, cara, mais uma vez. Muito obrigado. Queria agradecer demais aí sua participação aqui. Quando você lançar o próximo, esse projeto misterioso, você, por favor, vem aqui e vem falar do filme também pra gente. Vai ser um prazer, cara. Tamo junto aí. Legal, Samuel. Boa sorte aí. Maguinho, queria agradecer você muito pela sua presença aqui. Obrigado por ter indicado o filme aqui no Ratos de Cinema. É verdade. Valeu mesmo pela dica e obrigado aí pela sua participação. Eu acho que a nossa função é essa, né? E agradecer muito, né, ao Samuel pela presença. E eu tenho certeza que o público está muito empolgado. Depois que escutar a gente, depois que conhecer o filme. E dia 21 estarei lá, com certeza. E é isso aí. Um abraço a todos e continue indo ao cinema sempre. Muito bem, eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive o Mal Nosso, no letterboxd.com/mcipreste. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia, um abraço e câmbio final.